E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my God. Sejam bem-vindos, seres perdidos no espaço, a mais um Vortex Nerd. E hoje a gente vai falar sobre a série da Netflix, Demolidor, parceria, né, da Netflix com a Marvel. Eu sou o Caco Ramone, eu não quero ver piadas com cegos nesse cast. Eu sou o Luigi, o Demolidor é o Batman da Marvel. Eu sou o Batman. Eu sou o Pedro Nina e acabaram minhas piadas com cego. Você poderia falar, eu sou o Pedro Nina e chupa Ben Affleck. Por quê? Não, Ben Affleck pode ser, ainda não pode ser um bom Batman, eu acredito. Tô falando do Batman, tô falando do Demolidor, galera. Mas até aí o Batman, o Demolidor não vai poder ver o Batman do Ben Affleck, então não pode. Tem o Demolidor do Ben Affleck. Não vai poder falar chupa porque não vai saber como é. O queixo do Ben Affleck é muito pontudo, que eu achei. O queixo do Batman devia ser mais quadrado, sabe? Certo, que a gente vai discutir isso. Bem-vindos a mais uma sessão de Spans do Vortex Nerd. Essa semana estou novamente com o senhor Luigi. E aí, galera? E aí, senhor Luigi, como vai o senhor? De bem. Curtiu bem o baile? Curtiu o baile em Assunción, depois o baile Taqueron. Ah, fazer o que, né? A vida. Essa semana, os sites foram tomados com a notícia que a Marvel aparentemente está quase certa com quem vai viver o Homem-Aranha, né? A informação é do Deadline, que eles escolheram realmente o garotinho lá. É do Latino Review, não é do Deadline. Desculpa, Deadline. A informação é do Latino Review, que aparentemente vai ser o moleque lá do Hugo Cabré, lá do Martin Scorsese. Sim, gostei. Que sempre que eu lembro, que eu escuto falar desse filme, eu lembro da resenha do Kenji, de Hugo Cabré. Ele pensava que um livro anônimo era o nome do livro que o Martin Scorsese inspirou pra fazer o filme. Ele colocou como se o anônimo fosse o nome do livro, tá ligado? É. O Kenji é muito bom, cara. O moleque, ele tem 18 anos, né? E é o que a Marvel quer. Só que já achei legal as montagens que a galera estão fazendo. Ah, qual montagem? Eu vi uma que era aquela cena dos Vingadores 1, que estão todos se alinhando, né? No pôster. E colocaram... Tá ligado no Espetacular Homem-Aranha 2, que vem aquele molequinho encarar o Rino? Ah, sei, sei. Cara, aquele molequinho. Lembrando que ele vai ter um filme solo do Homem-Aranha com a Sony. Provavelmente serão 3 ou 4 feitos pela Sony em parceria com a Marvel. E ele aparecerá no Guerra Civil. Então, ele aparece no Guerra Civil ano que vem, 2016. E provavelmente em 2017 ele vai ter um filme solo só dele pela Sony. Mas com produção do Kevin Feige e da pessoa mais amada de Hollywood, Amy Pascal. Essa semana nós estamos falando de Demolidor, a série do Netflix, então você pode deixar aqui embaixo o seu comentário sobre a série, menos o Demolidor, porque ele não vai conseguir escrever. Ou vai, ele consegue escrever, cara. Realmente, realmente. Agora tem a piadinha da semana. Diga. O Demolidor se dá muito bem com todos os heróis, né, dos Vingadores. Só não com um. Com qual? Visão. Ah, caralho. Caralho, que piadinha ruim. É que eu quis entrar no clima, tá ligado? Ah, volta, que essa não valeu. O que que o professor da autoescola foi fazer no forró? Não sei. Ensinar o Frank a guiar. Nossa senhora. Você foi melhor, vai. Mano, eu vou começar a apresentar stand-up, mano, tá louco? Stand-up do Caco Ramone. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você achou de Demolidor, a nova série da Netflix. Ou você pode mandar uma nova piada pro Caco Ramone aqui nos comentários ou mandando pro vortexnerdc@gmail.com, certo? Certo. Outro bagulho que eu tenho pra dizer a vocês é que você participou de mais um podcast aí do pessoal. Do Mr. Play, verdade. No Make, Feel, Boots e Sequências. E participei de mais uma, verdade, do Nerdópolis, falei de Hajime no Ippo. Aí, vocês podem escutar a bela voz do Luig, tanto no Mr. Play, ele falando de remakes, quanto no Nerdópolis falando de Hajime no Ippo. Só que tem mais um pra lançar que acho que vai demorar pra lançar ainda. Eu gravei três, o pessoal do Nerdópolis. Tem um pra sair que eu gravei com o pessoal do Playcast. Sim, eu sei. Tá pra sair. Tá pra sair, é? Tá, acho que isso não é essa semana. Não, acho que é semana que vem só. Ah, tá. Quando sair, a gente vai divulgar e a gente vai deixar no post. Se você quiser ver a gente divulgando e várias outras coisas, curta a nossa página no Facebook, que é o Vortex Nerd. Tá aqui no post também. E segue a gente no Twitter, o @VortexNerd também tá no post, certo? Uhum. Assina o nosso feed no iTunes e o nosso feed, ambos também estão aqui embaixo. E é isso aí, cara. Espero que vocês curtam o cast e que curtam Demolidor da Netflix, certo? Passa. Então deixa aqui seu comentário e cuidado com a cozinha do inferno. Fiquem com o cast. It's been too long since my last confession. I've been preoccupied of late with questions of morality. Of right and wrong. Good and evil. We don't say his name. Perhaps this would be easier if you tell me what you've done. How did it happen? You think this is still about you? I'm not seeking forgiveness for what I've done, Father. I'm asking forgiveness for what I'm about to do. Demolidor é a primeira série de uma parceria entre a Netflix e a Marvel, né? Além dele, a gente vai ter a série da Jessica Jones, do Luke Cage, do Punho de Ferro e uma dos quatro juntos, que são os Defensores. E a segunda temporada do Demolidor. Que já foi confirmada. Não, já foi sim. Já foi, já. Que foi confirmada. Ah, esse dia não foi confirmado. Não, foi confirmado. Eu escrevi a notícia que ela tinha sido confirmada, cara. E assim, o que eu mais gostei dessa série, já de início, com ponto positivo, com o maior ponto positivo nela, é que ela é muito diferente do universo inteiro da Marvel no cinema. Até porque ele é um herói, ele é um herói de rua, ele é um herói bairrista. Ele mesmo diz nas HQs que ele só toma conta da cozinha do inferno, praticamente. Sim. Por isso que é a porradaria louca. Não, mas série. Até aí o Age of S.H.I.E.L.D. também se difere um pouco do universo Marvel, mas ele é bem parecido. Sim, se não, ele é escuro, ele é sombrio, ele é violento. A porrada dói, você sente. É porque a HQ do Demolidor tem essa mesma pegada, velho. Ele parece que é fora do universo Marvel, mas ele é, sabe? Sim. Ele não é... E mesmo assim, apesar da série ser séria, sombria, ela não deixa de ser fantasiosa, por exemplo. Ela começa a ser fantasiosa mais a metade, né? Ali pelo sétimo episódio, começa a surgir ninja, começa a surgir easter eggs ao Punho de Ferro e tal. Mas no começo, nos primeiros episódios, ela é muito brutal e ela é muito urbana mesmo, tá ligado? Ela lembra muito a pegada do Frank Miller. Sim, mas o Frank Miller é a maior inspiração dos caras que fizeram a série. Não, o Demolidor é o que é por causa do Frank Miller. Sim. Eles continuaram com essa pegada que o Frank Miller mostrou e não... Fox fez lá aquele filme horroroso do Demolidor com a Elektra e o Demolidor lutando no parque de diversões. A luz do dia. É, a luz do dia. Né? E o pior é que não é a Elektra e o Demolidor lutando à luz do dia. É a Elektra e um cego lutando à luz do dia. É o Matt Murdock. É muito esquisito, cara. Era muito esquisito aquilo. E é fantástico, mano. A série é muito boa. Não, o maior acerto da Marvel, assim, nesses últimos anos foi Demolidor, cara. E o visual todo dela, né? Ali é Nova York e tal, mas eles filmaram no Brooklyn, né? Mano, é muito da hora. O visual, o estilo, a fotografia, escuridão da parada. Sim, é bem... É retratar muito o que é o Hell's Kitchen, né? Retrata demais o que é o Hell's Kitchen. E o que ela representa pro, no universo do Demolidor. No universo Marvel, né? Porque também vai encartear a Jessica Jones, Punho de Ferro e o Luke Cage no mesmo universo, né? Ali na Cozinha do Inferno. Sim. A série, ela conta a mesma história que a gente já viu no filme do Ben Affleck, que é como tudo se torna no quadrinho, que o Demolidor, fica, ele era criança, ficou cego por conta do acidente do caminhão, e tem a história do pai dele, e também ficou bem legal mostrando que o Matt já costurava o pai dele desde quando ele era pequeno, né? É, ele... começo, isso que é interessante, o começo da série do Demolidor, ele, o Matt já tá cego já, né? Mostra, sei lá, ele com visão, sabe? Os flashbacks que dão no decorrer da série mostram ele com visão, ajudando o pai, fazendo curativo no pai. Só depois, eu acho que no quarto episódio, que mostra a vida dele depois do acidente. É, sim, mas acho que essa cena da visão é só essa cena do curativo, que ele tá curando o pai. Que ele bebe uísque, Que ele bebe uísque. É só essa cena, se não me engano, cara. Não é muito, não, porque o... A série, ela consegue intercalar muito bem o flashback com as cenas na própria Hell's Kitchen, né? Dele como demolidor, como advogado. A cena do acidente, por exemplo, já é o pai dele correndo na rua, o caminhão virado e ele no chão chorando, né? E ele não deixa muito entender que tipo de... Era produto radioativo, né, que tava lá. Não, produto químico, ele não é radioativo. É, produto químico. Esse produto que deu... Se fosse um produto radioativo, o moleque tava com câncer, velho. É, mas foi esse produto que fez ele ter esse superpoder de audição e sensibilidade, caralho, a 4, não foi? Não, eu acho que não. Foi. É, foi. Nos quadrinhos foi um isótopo radioativo que veio bem na cara dele. Aí ele ficou cego, mas ele tem todos os outros sentidos ampliados. É a mesma coisa na série, só que mudaram de isótopo radioativo pra substância química. Mano, na série dá bastante a entender que ele ganhou sim os poderes, mas o que fez ele aprumar mais eles foi o treinamento com o velho. É, com o outro segmento. Não, ele tinha os sentidos ampliados já, só que ele não sabia como controlar eles direito. O velho ajudou ele a controlar e usar pra depois virar o Demolidor. Até porque no episódio que ele conhece o velho, ele tá na cama agonizando porque ele tá ouvindo tudo ao redor dele. É verdade, saca? Sim, é verdade, verdade. Aí o velho chega e fala, te concentra só na minha voz, e daí ele para de escutar tudo e começa a ouvir só o velho. Verdade. E assim, é legal que ela pega uma Nova York, por mais que ela se passe nos dias atuais, ela lembra bastante uma Manhattan dos anos 80, né, que tinha criminalidade em alta. Era uma cidade muito perigosa, né, Nova York, dos anos 80 e anos 90, com bastante máfias, né, inclusive é na época que se passa o Poderoso Chefão. E, puta, cara, é genial, velho, o modo que eles fizeram. Pô, eu achei foda na série que eles mostraram a origem do Rei do Crime, né, mano? Sim! E como ele foi crescendo ali dentro, mano, isso que eu achei foda demais, e não mostrou ele com aquele visual clássico dele com o terno branco. Eles só deram um easter egg no final. É, porque nessa primeira temporada ele ainda não é o Rei do Crime, sabe? Ele não manda em tudo ainda. Ele chegou quase a mandar, mas o Demolidor conseguiu prender ele. Eu acho que na segunda que ele volta mandando em tudo, aí realmente como o Rei do Crime. Vamos ver o que vai acontecer. E o legal na série é que ela dá também uma pitada de Guerra Civil, querendo ou não, quando o Wilson Fisk fala que não quer gente mascarada lá dentro. E também é legal que ele se passa bastante nos escombros da guerra, da Batalha de Nova York, né? Que o maior poder da máfia foi ganhar dinheiro reconstruindo Nova York após os Vingadores 1. E aí é legal que eles também não são tão... mas foi por causa dos Chitares e não sei o que. Não, foi por causa da Batalha de Nova York, ponto final. Eles não ficam jogando referência na sua cara. É, porque tipo, eles queriam fazer uma série no tom sério e não podiam fazer uma série no tom sério lembrando toda hora os Vingadores, já que o Vingadores não tem nada de tom sério. Por exemplo, aparece no episódio da SHIELD um vilão que é o Homem Absorvente, que é o cara que foi a última luta do pai do Matt. É, eu vi, eu li isso aí. Que atrás Homem Absorvente é o nome caidaço. Pô, não, eu caí da só aqui porque a tradução não ajuda, mas... Homem Absorvente, com abas. E o seriado, ele também pega bastante da HQ do Frank Miller, né? Ele tem uma inspiração muito forte no Frank Miller. Eu tava vendo a entrevista do diretor, a inspiração dos caras é totalmente o Frank Miller. A parada com religião, que foi ele que acrescentou na HQ, tem bastante, é muito forte na série, né? Que ele vai conversar com o padre, ele se confessa várias vezes. Começo da série, ele se confessando, né? Porque todas as HQs do Demolidor tem esse tom católico, esse dilema dele, porque ele é católico e tá descendo o cacete em todo mundo. Mas deveria ter o dilema que ele é cego e tá descendo o cacete em todo mundo, mas esse não é o caso. Acho que deveria ter o dilema dele se pensando, puta, eu sou cego, por que eu tô batendo nas pessoas? Mas não, né? Eu sou um cego treinado por um ninja que enxerga melhor do que qualquer um. Eu vou descer pra porrada, é certo. É isso que ele pensa. Não precisa enxergar, ele sabe onde tá todo mundo, o que, que os outros vão fazer. É, mano, ele tem um radar foda. Mas, tem bastante a parte da religião, que ele se pergunta por que ele faz aquilo, já que ele é católico, né? E é legal que o único herói que tem uma religião assim, né? Que todo mundo fala, tipo, puta, ele é católico. Católico fervoroso, né? Ah, Punho de Ferro é budista? Não sei. Apesar do Demolidor ser um herói bairrista, ele tem ligações fortíssimas com alguns personagens da Marvel, né? Isso que é foda. Ele, por exemplo, ele é amigo do Homem-Aranha, por exemplo. Ele pegou a Viúva Negra um tempo. Sim, ele namorou sério com a Viúva Negra um tempo. Inclusive, tem uma história do Demolidor, porque você sabe que teve aquela polêmica dos dois atores do Capitão América e do Gavião Arqueiro falando mal da personagem Viúva Negra, né? Sim. E tem uma história do Demolidor que confirma tudo aquilo que eles falaram. O arco do Diabo da Guarda, não sei qual é o número da edição. Eu tenho esse. Ela chega assim pra ele, você só me chama quando você quer alguma coisa, mas ao contrário de você, eu não nego meus desejos. Aí ela vai tirando a roupa aí no teto ou na cama, no telhado ou na cama. Aí eu, porra, ainda depois o nego ainda reclama do que os caras falaram. Não, mas é que ela sempre foi assim, né? Sempre foi meio... É. No filme eles tentaram dar alguma coisinha, que é aquela parte que o Capitão América fala pro Bruce Banner, que é, né, que... Não, que o Banner fala pro Capitão América, que a Natasha gosta de flertar, né? Aqui ela faz um pouquinho mais que isso, né? Mas ok. E apesar do Demolidor ser um herói barrista, ele, por exemplo, eles estão falando, né, diz as lendas, que o Doutor Estranho pode aparecer, né, na segunda temporada do... Não, mas o Doutor Estranho... Demolidor. Ou numa série do Luke Cage, por exemplo. Ou no Punho de Ferro, não, porque ele é muito ligado. No Punho de Ferro. Ele pode sair no Punho de Ferro. Sim, porque ele é muito ligado a esses heróis, principalmente o pessoal ali da Cozinha do Inferno. Ele tem uma relação muito grande com o Luke Cage, com o Demolidor... E comprar Punho de Ferro. Porque eu acho que a mansão do Doutor Estranho fica ou perto ou na Cozinha do Inferno. Eu não lembro direito. Fica perto desses lugares aí. Mas é meio que colado, sabe? Então meio que eles têm meio uma relação de amizade mesmo, entendeu? É isso que pode dar uma ligação, mais ligações ainda com o universo Marvel. Que é o que a Marvel precisa fazer, né? Que ela tem um monte de herói pra apresentar agora. Sim, fora que o Demolidor já... Os Defensores já foram confirmados no Guerra Civil. No Guerra Civil não, no... Guerras Infinitas. No Guerras Infinitas, e provavelmente em breve vai ser confirmado no Guerra Civil também. Guerra Civil é na mesma época que vai sair Luke Cage e antes de Punho de Ferro. Então, talvez, eu acho que se forem botar algum deles no Guerra Civil, vai ser só o Demolidor e a Jessica Jones. Não, o Luke Cage também, porque o Luke Cage vai ser um personagem frequente na Jessica Jones. Ah, eles são casados, não são? Ah, eles são casados. Na série eles já vão estar juntos, pelo que parece. Isso, ele vai ganhar uma série própria depois, mas ele já vai aparecer na série dela. Sim, provavelmente. Ah, então eu acho que aparece. Porque já apareceu fotos com os dois já, sim. Ah. Já apareceu fotos no set dela com o Luke Cage. E Jessica Jones vai ter o melhor vilão do universo. O cara do Doctor Who, né? Exatamente. Homem Púrpura vai ser o David Tennant, 10º Doctor. Outra coisa muito legal no Demolidor, na série do Demolidor, é a interação entre os personagens. A interação do Matt, da Karen Page e do Fogg, ela é muito boa. Ah, muito foda, muito foda. Eles casaram, os atores casaram com os personagens. O Matt Murdock tá parecidíssimo. Sim. O amigo dele, o Fogg, tá muito foda também. Fogg. E a Karen, então, nem se fala, né? Todo mundo sabe qual é o destino da Karen. É. E que estão especulando que eles vão ficar juntos, né? Na segunda temporada, o Matt e a Karen. Ah, não sei, porque tem a Clara, né? Casal saudável. Ele come todo mundo na série, então. E tem especulação da Elétrica também. Ah, então. Tem várias. É, podem brincar bastante. Eles citaram ela, né? Da primeira temporada. Citaram aquela. Ah, é verdade. Lembra daquele flashback que eles estão tendo quando eles eram alunos de faculdade? Eles estão bêbados na rua? O Fogg pergunta pra ele: e aquela estudante grega transferida? O que rolou com ela? Ele: ah, não rolou muita coisa, não. Não deu muito certo. Não deu certo, né? Eu lembro. Só que, tipo, na HQ do Frank Miller, nessa parte, nessa recapitulação dele na faculdade, mostra ele com a Elektra, lutando com a Elektra, saindo com ela e tal, mostra toda a relação deles. Lutando no parque com o Ben Affleck. É. E puta, é um puta ator, velho. O problema é que no HQ do Frank Miller, o Matt Murdock, ele é loiro, aí ele tá ruivo, então. Ah, cara, não é um problema, vai. Eu sei, eu tô zoando, relaxa. O Thor, na mitologia nórdica, é ruivo, a gente não tá reclamando, cara. Ah, tá aqui. Tá reclamando que ele é louro. Eu reclamei porque ele tirou a camisa, vocês já gostaram, não posso fazer nada. A gente vai entrar nesse assunto de novo. De novo, lógico, claro. Vocês gostaram do maluco tirar a camisa? Não tanto quanto você. É, fui eu que falei que não via problema na cena, né? Outra coisa, quem da ideia quer comprar. Outra coisa muito legal no na série do Demolidor, é porque é bem mais fácil você elaborar uma história inteira de um herói com 13 episódios cada um de uma hora do que apenas um filme, né? Sim, e a Netflix permitiu bem esse ponto deles poderem explorar o roteiro, porque aí explora bem o Matt, explora bem o Rei do Crime, explora bem muito bem a Karen. Sim, o relacionamento do Nelson com o Matt também. Sim. Fazer uma série do Demolidor foi perfeita, uma ótima decisão da Marvel. Acho que sai até melhor do que um filme, né? E com o formato da Netflix, que eles podem fazer o que quiser, né? Se fosse na televisão, por mais que a televisão, por exemplo, Age of Shields, que vai, sei lá, eles lançam na ABC, que é da Disney, né? Eles não iam poder ser tão violento que nem era na Netflix. Sim, não poderia, mas a Netflix deixou. Exato. Por isso que eu achei que foi perfeita a escolha de ir pra Netflix, porque o Demolidor tem essa pegada, né? Mais sangrento, mais brutal. Mesmo, né, nas HQs. Sim, mano, as porradas dói, velho. E provavelmente se fosse pela ABC ou qualquer outra emissora de TV, provavelmente não teria dado tanto certo. É, porque a emissora ia querer mexer e tal, aí os filmes já provaram que isso, às vezes, não dá muito certo. Sim, mano, e cara, tem parte que você não acredita, aquela parte que ele tá lutando contra aquele maluco ninja, que ele se fode todo, que ele se corta todo. Eu não sei como ele ainda tava em pé depois daquilo, sabe? Porque ele tava muito fodido. Era pro maluco cortar ali no meio, velho. Aquela cena que ele é encontrado pela enfermeira noturna lá da lixeira, desmaiado. Outra coisa que eu achei bem legal nessa série foi justamente isso. Esse episódio, ele começa não onde o anterior terminou, ele começa, sei lá, no intervalo de um dia depois do episódio anterior. Ou seja, ele não fica metendo recapitulação, ela pergunta: ah, o que aconteceu com ele, contigo? Ah, eu entrei no galpão cheio de capanga, atrás do moleque, me fudi e tal. Aí, ele não mostra isso. Só que no episódio anterior, parou nele escutando o moleque, entendeu? Eles não fazem esse negócio linear. Encaixa perfeitamente na série. Uhum. Fica muito bom. A única coisa que eu não gostei na série, sinceramente, foi ter matado o Ben Urich. Ah, porque ele é generalista, né? Aí, apesar dele ser um personagem pequeno, ele pode ligar muito bem o Demolidor com o restante dos heróis da Marvel, né? Principalmente com o Homem-Aranha, com qualquer outro personagem, porque ele é jornalista, né? Então acho que eu não achei necessário matar ele. E ele é um personagem muito legal. Sim, ele é muito legal, cara. Não é porque ele é jornalista, talvez seja. Também, mas eu acho que não precisava matar ele, assim, sabe? Não, eu achei que ele poderia ser mais útil mais pra frente. E o legal é que não teve nenhum mimimi, nenhum cisto de reclamação, porque mudaram a etnia do cara, né? É porque ele não é um personagem que é tão relevante, assim, né, nas HQs da Marvel. Tá. Ele pode até ser mais relevante no Demolidor e no Homem-Aranha, porque ele trabalha no Clarim junto com o Peter, né? Então, o sobrinho dele virou um dos duendes macabros que teve recentemente. Ele poderia ligar bastante, porque a Marvel não deixou, ela não retirou a possibilidade de ter um crossover entre o Homem-Aranha e o Demolidor, né? Um tá correndo pela rua, o outro vem de T, ele se tromba. Sim. Aí eles lutam um pouquinho. E outra parada maneira também é o uniforme dele, porque ele não já veio com o uniforme vermelho. Deram uma explicação de onde ele tirou o uniforme tão elaborado, né? E até que muita gente reclamou da roupa dele. Eu também achei a roupa dele muito esquisita. A vermelha. Muito longe dos quadrinhos, a vermelha. Aham. Mas ela é funcional, né? pro universo que ele tá, né? É, a prática. A dublê África era só um casacão de couro, um colete de jaqueta, couro. Uma jaqueta, e... É, uma jaqueta de couro. E uma calça de couro também. Tinha o zíper, cara. Tinha o zíper. Parecia que era já comprado da sex shop, tá ligado? Mas esse uniforme eu achei bem funcional, cara. Sim, que... ele é funcional, total. É só se acostumar, cara. Ficou legal. Agora tem bolsos. É, tem bolsos. Todo mundo deve andar com bolsos. Bem prático. E o legal da série é que eu achei que mostrou a vida do Matt Murdock como advogado muito, muito bom. As partes que ele tá como... Como tá Matt. Advogado, como Matt, trabalhando. Apesar dele ter salvo aquele cara lá no tribunal, ele se sente mal por isso, porque ele sabe que o cara foi culpado. Os primeiros episódios da série, os 3 primeiros, 4 primeiros, ele é uma série de tribunal. Antes dela ser uma série de herói, com porrada, ela é uma série de tribunal. É, ela é metade série de herói... Metade série de tribunal. É, porque o personagem Matt é muito foda também, né? Ele é um cara inteligente. Ele sabe quando a pessoa tá mentindo. Sim, ele sabe que ele pode ajudar as pessoas quando ele tá como Matt e poder usar o poder pra, tipo, ir atrás do rei do crime, saber quem que é ele. Tanto porque ele tá louco indo atrás do líder das coisas, né? E tem também fora que mostra bem os braços do rei do crime, né? O como ele vai conseguindo fazer as paradas. A morte da tia mexicana lá mostra bem isso, né? Da Emília. Sim. Ah, cara, eu fiquei boladão quando ela morreu, sabe? Porque tem morte assim que eu acho desnecessário matar velha, cachorro e criança. E jornalista. Eu acho desnecessário matar jornalista. Jornalista é muito específico pra vocês, então. Sem maldade, eu acho que é bem mais fácil, por exemplo, aparecer um rei do crime em algum filme da Marvel do que o próprio Demolidor. O Rei do Crime é bem mais... Ele engloba bem mais o universo Marvel. Mas em qual filme ele poderia aparecer? Ele poderia aparecer... No Guerra Civil. Ele poderia aparecer, sei lá, num filme do Homem-Aranha, no filme do Homem de Ferro, se tiver algum outro filme, por exemplo. Não, o Homem de Ferro ele seria mais só figurante, porque... Sim, seria figurante, cara. Poderia lá aparecer como Wilson Fisk mesmo, não como Rei do Crime, entendeu? No Homem-Aranha ele poderia ser até o vilão, né? Sim, ele poderia ser um dos vilões também. Ué, mas também que garante que não tem um vilão maior por trás dele? Né, nas HQs ele é sempre o vilão por trás de tudo, mas... É que assim, a gente vai ter já tem a tiazinha, que é lá da cidade que deixa entender que é da cidade do Punho de Ferro, né? Não, é a cidade do Punho de Ferro. Na cara, porque tem... A droga que ela vende tem o símbolo do... E ela fala, ah, vou pra minha cidade natal. O cara pega e pergunta, pra China? Não, é bem mais longe que isso. E tipo, o que é mais longe que a China? O Acre? Talvez. E ela parece ser, pode ser uma provável vilã. Sim, acho que ela vai ser uma vilã do próprio, da própria série do Punho de Ferro, viu? A gente vai ter o Homem Púrpura, da Jessica Jones. E alguma hora os quatro vão se encontrar pra bater numa mesma pessoa. E ela e o Fisk não aparenta que um manda no outro. Tem aquela relação de mútuo respeito. É, você tá esquecendo dos ninjas, né, que aparecem. Que também é uma facção que tem lá. Tem a máfia japonesa. Ah. Então, assim, das duas, uma. Ou tem um chefão maior por trás de tudo isso, ou no final das contas, um deles vai tomar a responsabilidade de ser o chefão pros quatro baterem juntos na mesma série, que vai ser os defensores. Que eles podem fazer que nem nas HQs, porque o clã ninja que aparece na série, especula-se que é o Tentáculo, não é? Sim. Sim. E nas HQs, quem manda no Tentáculo é o Wilson Fisk. Ele assumiu o comando do Tentáculo depois do Demolidor, que o Demolidor assumiu o comando, ficou do mal, levou porrada de todo mundo, do Homem-Aranha, Luke Cage, Punho de Ferro. E depois o Wilson Fisk assumiu no lugar dele. Aí podem botar na série o Wilson Fisk dando porrada em alguém, que é o lá dentro, que é o chefe, assumindo o controle. Aí ele vira o chefe do clã do Tentáculo. É uma boa. Ia ser uma boa história. Já sei, sabe quem tá por trás de tudo isso? Thanos. Quem? Não. Thanos tá por trás de tudo, né? De tudo. Galactus. Não, Galactus não pode. Galactus é da Fox. A Fox? É. E uma curiosidade legal que o Luke tava falando do Matt como advogado, vocês perceberam que na frente do escritório, como que é, Nelson e Murdock, né? Uhum. Vocês viram que tem um outro escritório de advocacia na frente, né? É o Atlas Investment, que é o primeiro nome da Marvel. Ah, tá ligado. É, esse foi um dos easter eggs que mostraram. Ah, tem vários easter eggs. Tem o Easter Lee na delegacia. Sim, tem até o easter egg do Punho de Ferro. Tem até o próprio golpe da véia no, no Demolidor, que é muito punho de ferro aquilo, mano. Muito punho de ferro. Eu queria saber de vocês. Aquele cara todo com cheio de cicatriz nas costas que aparece lá com o mestre do Demolidor. Ele seria quem, hein? É o Rocha, parece. É Rocha. Tem na HQ do Frank Miller, eles falam. O Stick, quando tá conversando com ele, fala o nome dele. É Rocha, parece. Ah, eu não sei, tá, mas na... ele é... Mas ele é vilão de quem? Do Demolidor ou do Punho de Ferro? Não, ele é... Eu não sei se ele é vilão. Ele é chefe de um clã ninja. É o clã ninja oposto ao Tentáculo, parece. Que eu não sei qual é. Ah, é por isso que o Seguinho chega e fala que uma guerra está por vir, alguma coisa assim. É, talvez porque seja a galera do Punho de Ferro ou o Tentáculo contra o clã ninja dele. Sim, mais ou menos. Acho que deve ser por aí mesmo. Talvez essa seja o plot do Defensores. Todo mundo contra o cara? É, três lados. Tem os Defensores, aí tem a galera do Punho de Ferro. Uhum. E tem o Tentáculo. Pode ser essa o plot. Ah, mano. Mas é legal, assim. Esse fato de ter séries na Netflix. O Joss Whedon, diretor de Avengers 2. Quer dizer, Avengers era de Ultron, eles não usam dois, né? É, disse que não gostou da ideia de ter série na Netflix, que preferia que fosse o filme, mas puta, genial, mano, genial. É, a Netflix permite eles fazerem alguma coisa que o filme não permite, tá ligado? Contar tudo que eles contariam, o filme só não ia acontecer nunca. Ia ficar muito apressado. Ou ia cortar muita coisa. Ia cortar muita coisa, mano. E tipo, não iam fazer um filme de 3 horas, 2 horas e meia do Demolidor, exato, né? Exato, do Demolidor. A série foi a melhor escolha mesmo. E o outro filme do Demolidor já tentou mostrar um monte de coisa e não mostrou nada, tá ligado? Eu acho que se o ator lá que foi o rei do crime daquele filme não tivesse morrido, ele podia ter sido o rei do crime nessa. Ah, não, mano, eu gostei muito do rei do crime dessa série. Eu também gostei, só que eu achei ele não parrudo o suficiente quanto do das HQs e do outro filme que teve. Não, mano, eu achei suficiente, tá ligado? Você é um monstro? É, porque nas HQs ele é um monstro. Ah, mano, não precisa ser igual a HQ. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Parecido no limite do possível, né? Não necessariamente. Concordo que ele não poderia ser mirrado, né? É. Concordo que não poderia ser galgador. Mas ele também não precisa ser pá, nossa, a gente tem que descolar um rinoceronte, tipo, seu cara, porque aquele é um rinoceronte. Não tem, daqui a pouco você vai falar que nem o Paulo, mano, que falou que não vai assistir o Batman vs Superman porque a Mulher Maravilha tá de capa. Não, eu vou assistir o filme, não tem nenhum problema com ela tá de capa. Mas não, mano, mas o ator ele é muito bom e ele conseguiu trazer bem a pira do rei do crime. Ele moleque é muito bom, velho. Eu acho que até conseguiu trazer até mais a loucura do rei do crime. Sim, porque ele batendo o pai a martelada é foda pra caralho. É, dava pra ver que aquilo deixou ele bem traumatizado. Sim. Uma coisa que eu achei diferente dele, das HQs pra série, é que nas HQs ele é muito frio e calculista, sabe? Ele faz tudo. Ele é muito frio, calculista e, tipo, ele é muito violento também. Nesse aí ele tem um pouco mais. Eu achei ele um pouco mais sentimental do que nas HQs. É, na série não, ele é sentimental pela menina lá, né? Pela pintora lá, mas, porra, quando ele tá agindo, ele é violento pra caralho. Mas, tipo, ele tenta mais manter a calma na série do que nas HQs. Ele não desce logo pra porrada. Porque, como você mesmo disse, ele não é o rei do crime ainda. Ah, é, pode ser por isso também. Ele ainda, né, vai se transformar o rei do crime. É porque nas HQs, pra ele virar o rei do crime, ele só quebrou o pescoço do antigo chefe do crime e virou, e sentou na cadeira dele. Ah, mas na série teve um puta desenvolvimento de personagem, aquela coisa tem, toda. Tem. E é legalzinho ver a relação dele com a mina lá. É, eu só achei que deu muita brecha pra ela mandar nele, porque... E cá entre nós, aquela mulher dele também é muito maluca, sabe? Sim, ela é bem filha da puta mesmo. Ela é bem pirada mesmo, ela parece... Tu começa achando que ela é de boa, que ela não vai ficar com ele, porque ele é reizão do crime e tal. É, porque ele é gordo. Também, aí depois tu vê que ela é tão maluca quanto ele. É gordofobia, que nem o Luiz. A Rebeca, a Vanessa Fisk é... Ela sempre foi assim, né, cara, de quadrinhos. Inclusive ela morre nos quadrinhos. Que do morre dos quadrinhos, sim. Mano? Não, porque tipo, quando a pessoa é só um humano, ela morre e não volta, sabe? Quando ele é uma pessoa normal, ele só morre e não volta. Mas quando ele é super-herói, ele tem que voltar. Tipo a Karen Page. E ela é linda, hein? É, eu achei normal. Ela é bonita, mas não é aquele negócio espetacular. Não, não é a mulher mais bonita do universo Marvel, né? Mas ela é bonita sim. Ela é bem bonita, só não é? Eu só não achei a oitava maravilha do mundo. Oitava maravilha do mundo é Vingadores 2. É Scarlett Johansson. É. A gente pode dividir a série realmente em duas partes, que é a primeira parte, que ela é mais a parte jurídica, né, ela é mais realmente o Matt e o Nelson e a firma deles e tal, e mais sombria com o Demolidor à noite, e a partir do sétimo episódio ela vai ficando mais fantasiosa, né, que aparece ninja, referência ao Punho de Ferro, né, o Demolidor começa a ficar mais zica. Eu acho que a série foi dividida assim, até a morte dos russos. Aí depois começou outra parte da série que é pra a ascensão do Rei do Crime, antes dele cair de novo no final. E todo mundo. E que a ascensão do Rei do Crime combina com todo mundo perseguindo o Demolidor, né? Achando que ele é o culpado de tudo. O próprio Rei do Crime se mostrando para as pessoas, né? O Rei do Crime pagando de fodão pras pessoas. Um plano da. Da Rebeca, né? Da Vanessa Fisk. Colocou o Rei do Crime na boca do povo. Ela meio que conseguiu usar ele um pouco nesse momento. É, porque eu achei ela tão manipuladora quanto ele, né? E ela é, né? Ao menos no filme ela é. Ela conseguiu manipular ele, por exemplo. Como foi as pessoas? Pode legal. O que uma chave de buceta não faz? O que os olhos não veem, o coração não sente. Não, pera. Olha, já o Saldanha tava tchutchuca, hein, na série. Quem? A Zoe Saldanha lá. A Zoe Saldanha não tá na série? Não, não é a Zoe Saldanha. Mano, eu já discuti com você isso, mano. A enfermeira noturna não é a Zoe Saldanha. Quem que é mesmo, cara? Não sei o nome dela, mas não é a Zoe. A Marvel não ia colocar uma atriz pra fazer duas personagens no universo dela, velho. Por mais que elas nunca vão se encontrar, a Marvel não faria isso. Já confundi a cabeça de geral, que não manja de quadrinhos. Por mais que uma seja verde, a outra não seja, né? Qual que é o nome, mano? Agora eu fiquei curioso. Eu não sei, mas ela é bem legal, o personagem dela. Importante, né? Porque existem as enfermeiras noturnas nos quadrinhos. Ela é tipo enfermeira na HQ das Marvel, na Marvel, que meio que cura todo mundo, sabe? Que... Rosara Dawson, o nome dela, tá? Só pra você que tá... animadinho. Ela é... Tá ligado no Skin City, quando eles vão pra aquela cidade proibida, que tem a líder fodona das putas? Ela acho é a líder das lembro. Putas. Nos quadrinhos ela já teve uma relação com o Luke Cage também. E ela é casada com o Golias. O Golias negro? É. Agora minha pergunta, será que aguenta? Então ela já pegou todo mundo lá da Cozinha do Inferno. Pegou o Luke Cage, já pegou o Demolidor, e agora ela é viúva do Golias. Ela não pegou o Demolidor. Na série ela pega. Não, ela não pega o Demolidor. Ela pega assim o Demolidor na série. Pega, pô. Não, ela dá um beijo nele e ele coloca ela na friend zone. Não, pô, no final do. Antes, quando eles se reencontraram, eles dormiram, pô. O Luigi tá vendo muita gente dormindo com os outros sem a gente ver, hein, mano. Ele viu o Hulk pegando a escada de Johansson, isso aí é o quê? É seca? É tara? Qual é? Você não, tá vendo muito paródia pornô de herói? Qual é? Não. Vamos fechar esse aqui vídeo? Vamos descansar essa mão? E o RedTube, não te esquece. E o legal também que não existe só ela de enfermeira noturna da Marvel, né? Existem várias. É, à medida que uma vai morrendo, aparece outra. É tipo a enfermeira Joy, só que elas não são todas iguais. Se bem que pro Brock elas não são todas iguais. É, não, mas eu já vi qual é a diferença entre elas. É, tem um símbolo do chapéu de cada uma em cada região é diferente. Ah, por que será? Não, mas tipo, isso prova que não são todas iguais, então ele percebe. Não, mano, elas são todas iguais, há roupas que não são. É, mas... Mano, irmãs gêmeas são iguais, independente se elas são vestidas diferentes ou não. Porra, mas é uma família, é uma loucura de gêmeas essa família, imagina essa mãe. Imagina o Natal, com os presentes tudo igual. É claro. E é criatividade, né? Todas são Joys. Pra que vai botar nome diferente? É tudo igual, bota Joy 1, Joy 2... Joy 3. Tipo minha avó, mano. Minha avó teve umas 8 filhas, todas são Franciscas. Só muda o segundo nome, né? Exatamente. É justiça. A gente tem um negócio chato que a gente tem que comentar sobre a série do Demolidor. Que ela conseguiu bater o recorde de ser a série mais baixada no Brasil. Não é todo mundo que paga 10 reais pra ver. 20 reais, né? Mostra um pouco a força que a Marvel tem, né? Mas também mostra um pouco da pirataria no Brasil. É o BR Power, moleque. Passou Game of Thrones com louvor. E, mano, assim, mostra também bastante a força da Marvel, né? Que não interessa como as pessoas vão atrás das coisas que a Marvel faz, independente se é igual ou não ao cinema. E, tipo, mas eu acho que essa série foi baixada assim porque tava o hype muito alto quando ela saiu. Todo mundo falando no YouTube, no Twitter, no coisa. Aí tava o hype alto, por isso que teve essa loucura aí. E o fato de ser Marvel também, né? O fato de ser Marvel atrai bastante as pessoas. Pelo fato da Marvel acertar mais do que errar. E cá entre nós, o Demolidor é um herói mais conhecido, por exemplo. Ele era, ao menos, antes do filme do Thor, por exemplo. As pessoas, no público em geral, conheciam mais o Demolidor do que o Thor, né, por exemplo. Claro, por conta do filme do Ben Affleck, mas conhecia, né? É, mas também era o mesmo esquema dos X-Men, do Homem-Aranha. E um pouco do Quarteto Fantástico, porque os filmes dele saíram antes, então a galera tava lembrando mais dele do que do resto. Sim. Aí depois começou a saga com o Homem de Ferro pra frente, aí eles foram expandindo. Mas é legal essa parada de ter séries. Eu acho que nem a gente comentou no cast de Vingadores Era de Ultron, a Viúva Negra daria certo ter uma série. Uma Sim. série de espionagem. Eu acho que daria mais certo que um filme solo dela. O Gavião Arqueiro poderia ter uma série. Seria uma boa também. Esses personagens assim, Bs, assim, de agora que saiu, né? A Viúva Negra, a Gavião Arqueiro, porra, daria uma baita de uma série de espionagem e aventura, sabe? Mesmo nível mesmo tipo a Agente Carter, né? Que teve a série dela. Sim, que foi uma inovação, né? Uhum. Pra Marvel, que colocou uma personagem feminina forte. É, porque entre nós as personagens femininas da Marvel, né? Natasha, os malucos consideram ela uma puta. E que é? A Gamora não mostrou muita coisa no Guardiões, né, infelizmente. E agora a gente tem a bonita da Feiticeira Escarlate, né? Que eu duvido que ela faça muita coisa também. Eu acho que ela não vai ser tão personagem forte. Exatamente. Assim. Um personagem forte que a gente pode ter no futuro feminino é a Capitã Marvel, que ela é um bom personagem. Sim. Exato, a Capitã Marvel. E ainda não falaram que vai ser a Capitã Marvel, né? E a Jessica Jones, né? Talvez não no universo dos Vingadores, mas no universo dos Defensores, com certeza. Só que a Jessica Jones é menos conhecida, sim. Não, no universo Vingadores não, mas no universo ali dos Defensores em Hell's Kitchen, com certeza. É, ela pode ser uma personagem feminina forte. Isso também é uma coisa que tem bastante no Demolidor, personagens femininas fortes. A Karen Page, ela pode ter começado meio frágil, mas ela é uma personagem forte. Porra, a enfermeira tomou, ela tomou a decisão mais difícil que alguém podia tomar ali na série, né? Que ela meteu a palhaço na cabeça do maluco lá. É. E é elétrico, é Electra, né? E ninguém sabe. É, tem elétrico. E a Ronin também, que é filha do Wilson Fisk, do universo Demolidor, também tem. Outra coisa legal também é que mostrou muitos vilões e personagens recorrentes do universo do Demolidor, né? Por exemplo, aquele maluco que faz os ternos pro Wilson Fisk. Ele se torna um vilão depois, né? Ele se torna o Gladiador. É verdade. Sim. Gladiador, é? É, Gladiador é o nome dele. Mas será que ele pode aparecer como vilão nas próximas temporadas? Eu acho que ele aparece, porque tem o uniforme dele lá. Então acho que vai aparecer sim. Segunda temporada deve ser herói de, sabe, vou prender você, sabe, tipo o Shocker do Homem-Aranha. Será que a mina lá que ele pedia pro Demolidor proteger matam ela e ele se torna vilão? Mas será que é uma... Porque eu não sei, é uma mulher, é essa esse nome que ele fala? É uma mulher. O Demolidor fala que vai proteger ela. Não, eu sei que é ela, mas... Ah, se é a mulher dele? Mas ela... Eu não sei. Não, pode ser, não sei se é a mulher dele. Pode ser irmã, pode ser prima, pode ser friendzone. Pode ser, tipo, eu acho pode que ser quem, por quem está por trás de tudo isso. Seja ela, né? Eu acho que ele devia introduzir o mercenário na próxima temporada. Tô falando que o Justiceiro também pode... Tô falando que todo mundo pode aparecer, né? O Justiceiro pode aparecer também. Verdade, mas... Aí, o Mercenário seria mais... Outros heróis que poderiam ganhar uma série foda. Mercenário. Mercenário não é herói. Eu sei, mas ele poderia ganhar uma série, mano. Calma. Você pode esperar o Mulher ao Bico. O Justiceiro poderia ganhar uma série. Verdade. E o Motoqueiro Fantasma. Concordo, mas tem que ser o Nicolas Cage. Porra, Nicolas Cage, caralho. Que é, ele fez um bom Motoqueiro Fantasma. Dá pra fazer série praticamente de todos os heróis de rua da Marvel. Por exemplo, herói de rua. Aquele que é o Bruce Lee da Marvel, como é que é o nome dele? O Bruce Lee da Marvel, Jack Chan. Não sei, eu sei de qual que é, mas eu não sei o nome dele não. Dá pra fazer do... Depois que foi introduzido o Homem-Aranha, dá pra fazer uma série da Mulher-Aranha. Dá pra fazer uma série sobre o Bill Raio Beta. Pode não, ser também, uma série espacial. Acho que a Mulher-Aranha não daria um... alguma coisa, não. Não, mas isso é no futuro. Que a gente ela daria alguma coisa, aranha. Ela é a Viúva Negra, né? Duas aranhas. E o Raul Seixas? Nossa, ninguém pegou a piada, mano. Duas aranhas. É, exatamente, duas aranhas. Nossa. Mas, cara, fica a recomendação, mano. A série é fantástica e... Meu, fantástica é o que descreve ela. Sim, é muito foda. E você fica empolgado pra ver o que acontece no próximo episódio, mano? Eu fiz maratona dessa série, eu virei o final de semana assistindo. Eu não conseguia parar de assistir. E ela pega também bem o clima das séries da Netflix, né? House of Cards, o Orange New Black, eles são bem assim também, né? Elas são viciantes. Sim, o legal é que a Netflix manda tudo de uma vez, né? Exato. Toma uns 3 episódios aí e se vira. Você teve um que ela não mandou de uma vez, né? Que foi o derivado lá do Breaking Bad. É, porque o derivado do Breaking Bad era simultâneo com a televisão. Exato. Então é uma vez por semana. Acho que tem outra série agora que eles estão lançando aí que é semanal também. Esqueci o nome da série. Mas é uma série nova deles aí. É legal que também força os outros serviços de streaming a melhorar a qualidade das séries deles também, né? Sim, porque o HBO tá aí com o HBO Now. E a Netflix tá tomando um espaço enorme no mercado. Eu só não. A única coisa que eu acho que é defeito da Netflix foi ter tirado o South Park da programação. É uma série boa, dá pra curtir, o tom dela é diferente dos filmes da Marvel em geral. Se já enjoou daquele tom brincadeira infantil dos filmes, assiste essa série que ela te dá um. Ela deixa a sensação de seriedade. Um clima mais dark, mais perigoso. É uma boa série, nota 9,5 pra série, porque eu não gostei do Ben Yuri que ter morrido. Luiz? Bom, a série, apesar dela ser séria, como eu disse no começo do cast, ela ainda é fantástica e você consegue. Você aceita que ela é do mesmo universo do que no cinema, né? E a Netflix fez isso muito bem feito. Eu acredito que a segunda temporada vai ser melhor que a primeira. As outras séries que estão por vir da Netflix, acho que vão ser do mesmo nível, a do Demolidor. Os personagens são muito bem construídos. O Demolidor, principalmente, o Rei do Crime, o Fogg, a Karen Page também. São o esqueleto da série, né? Os personagens que seguram a série. Apesar do Ben Urich ter morrido, eu vou dar 10 pra série, porque a série é fantástica, cara. É um dos melhores materiais da Marvel nesses últimos 10 anos aí. É um dos melhores, se não o melhor, né, eu digo. É, puta, ela é uma série muito divertida, assim, pra você ver. Você se vicia muito fácil nela. O que mais me chamou a atenção foi a porradaria dela. Uma porrada franca, você sente a porrada que o cara tá tomando na cara. Que o Demolidor apanha pra caralho também, né? Ele parece o Seiya. É, parece muito. E, puta, é uma série muito empolgante, tá ligado? Você sai, você termina ela, você que nunca leu Demolidor, você termina ela querendo correr pros HQs do Demolidor, tá ligado? E o maior ponto principal dela é realmente, pelo fato dela ser uma série, ter mais tempo, ela consegue, o ponto principal dela é apresentar todo mundo, né? A motivação do Matt, a motivação do Nelson de serem advogados, a motivação da Karen Page, do porque ela tá envolvida em todo esse rolo, o porquê o Rei do Crime ele é tão piradaço por conta do pai dele, tudo isso é muito bom, assim, pra história do Demolidor. Que a história dele, talvez por conta dele ser uma série, de todos os heróis da Marvel, ela é a mais rica, a que a gente conhece melhor. Sim, tanto porque é uma série, né? Então exato. Ele tem um espaço maior pras coisas. Puta, uma nota pra série... 9. Tá bom. 9 é uma nota boa. Honesto, sou uma nota honesta. Não sou babaca que nem o Lix, caramba, 10 pra tudo. Mas assim, cara, fica mega a recomendação. Você assistir pela Netflix, não baixe, isso é crime. Não seja preso. E cara, fica a recomendação e assista Demolidor, certo? Algo mais, senhores? Não. Não? Sim? Não. Então é isso aí, valeu, até semana que vem. Cuidado com a cozinha do inferno. Curaram com cegos, eles podem ser demolidor. This darkness is the light. Pessoal,